Atlântida, Atlântida, Atlântida. Simplicidade desta flautinha irritante anuncia que estamos chegando com mais um Pretinho Básico para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria, pela sua preferência pelo Pretinho Básico. Você que neste momento largou tudo que estava fazendo, como Maurício Amaral. Parei tudo que eu estava fazendo para agora fazer o programinha aqui para a rapaziada. Não parou, não tava fazendo. Estamos chegando com Coca-Cola, Abra Felicidade, Verão Colombo, muito mais pra você. E Nova Skin, o cervejão, se beber, não dirija. Como vai, Maurício Amaral? Tudo eu bem, vou cara? Muito bem, tu vai bem? Eu vou muito que bem bom, também. Cara. Fala, Marcos Piange. A arte de falar, falar e não dizer nada, e né? Eu vou aprender dizer com o Assis. É mais falso que o sotaque carioca do Assis, pensei que né? Você ia aprender Assis comigo, cara. Não, não, com todos vocês. Eu até chateado. Fica uma hora, duas horas por dia a gente fica aqui falando, não e falando sem nada. Sem dizer nada. E as pessoas gostam, né? Nos ouvindo sem cara, todas, fala nada pra entender nem nada. Todas, nem todas gostam. E tu, Cajezinho, também? Beleza, tudo certo, tudo tranquilo. Harry Potter! Estamos aí, gente, trabalhando muito sério, firme, né, em rádio, jornal, revista e outdoor. A estrela móvel de hoje! Necessaire. E aí, tudo bem, Rodaquinha? Rodaquinha é necessaire. Maravilhosa. Eu sou necessaire de maquiagem. Tá de roxo hoje. Quando a pessoa vai gravar, make-up, tem que make-up, passar, né? É, tem que passar todo um reboco na cara, né? É. O pessoal em casa achar que a gente tá ajeitadinho. Ah, que isso. A Rodaica usa reboco. Eu não uso. O tênis eu do não pedreiro. Uso, não uso nenhuma por isso maquiagem. Que tu é assim. E amanhã no Patrola Rio Grande do Sul estará uma matéria onde eu. De vez em quando eu faço umas coisas pra agradar a Rodaica. Certo. É, ela fica me enchendo o saco todo ano assim. Eu vou te levar pra fazer um. Como é que chama aquilo lá, Rodaica? Estética. Uma estética geral, como é que é o nome aquilo lá? É uma estética só pra homens que tem em Porto Alegre, porque os homens fazem tratamento estético. Por mais incrível que pareça, e o Potter foi lá conhecer alguns tratamentos. Como massagens pra tirar os pneuzinhos do corpo. Massagem pra tirar pneuzinho do corpo é coisa de mulher, Potter. Aí ele aproveitou pra fazer a unha, a barba, o cabelo e depilar, né? A unha? Tirar pneuzinho do corpo. Até que é parente do Tony Ramos. Que isso, velho? Cara, só um pouquinho é trabalho, cara. Eu me dou pra RBS. Cara, o Fetter tá indignado. O que é isso? Só ele faria. Era só ele que fazia o programa. Eu que sou o gay do programa, nunca fiz massagem pra tirar pneuzinho, o cara do Alegrete vai fazer. Mas eu tô pensando vai em te levar quer. Também. Eu fui porque eu fui obrigado pela Rede Brasil. Mas por que ele saiu do Alegrete? Saiu fugido do Alegrete. Eu chego no Alegrete, falo o que eu quero e eu tenho a cidade, sou cidadão do Alegrete. Ótimo, olha a cara do Geiso pra tudo isso. E aí, Geiso? Tudo bom, gente? Tudo certo, Geiso. Geiso não tem esse problema de tirar pneuzinho na massagem, né, Geiso? Não, são uns magrões, salário, já sou seco, não como, não bebo, não faço nada, meu. Não como, não bebo, não bebo. Não como! Nós aqui, então, meu nome é Alexandre Fetter. Trote ontem do Geiso histórico, ontem lá. Foi do Geiso, foi do Ricardo. Do Ricardinho Prats. Qual foi mesmo o trote? Uma mina cantando junto, tinha ganhado uma promoção. Ah, é verdade, sensacional. Você não se fala de outra coisa no sul do Brasil. É verdade, muito bom. Como é que é o nome do trote? Ontem, parceiro. O Ricardo. Fui eu que só procurar Atlântida.com.br. Tá bem. Vamos nós aqui com os destaques comentados do Clique RBS, sexta-feira, 7 de janeiro de 2010. Todo mundo já desmontou a árvore de Natal ontem. E agora então é vida nova, ano novo mesmo, né? Foi, começou. Dia da Liberdade de novo? De novo, Maurício? Dia da Liberdade de Cultos. Maurício, é a semana da Liberdade. Quando foi isso? Foi anteontem. Mas é a liberdade de escolher o dia que quiser. Tá? Cada um libera seu culto a hora que quiser, liberdade então. A gente brincou com isso, lembra? Não, mas é hoje, então o dia que... Então quem liberou o culto a semana passada... Tem que liberar de novo hoje. Tem que liberar de novo. A minha mulher comemora a liberdade de custos. Sempre. Tá bom, e é também dia de São Luciano. Que eu nem sabia que existia esse santo. Trabalha desde 2007 comigo. Não conheceu São Luciano? São Luciano. Desculpa, não conhecia. É um santo mesmo. Eu sou santo das causas... É um milagreiro. Impossíveis. As causas possíveis. O calorão que faz hoje, agora de manhã, em Floripa, levou muita gente pra praia com a temperatura acima dos 30. As areias de Canasvieiras, no norte da ilha de Santa Catarina, ficaram lotadas. Só os argentinos não foram lá pra Canasvieiras. Uma prévia do que deve se repetir no final de semana. Então, quem pretende ir às praias do litoral catarinense, em Floripa Norte especialmente, deve se preparar, porque o trânsito na SC-401 é intenso. E amanhã tem o show da Amy Winehouse, a Madonna tá chegando em Florianópolis. A Madonna tá em Londres, cara. Madonna tá em Londres. Vai pra Floripa? Os aviões vai. São super rápidos, eles podem trazer a pessoa a qualquer momento. Olha, eu tenho uma informação que a Madonna não vem. Eu mesmo já fui e voltei de Londres um dia. Então, é possível. Sério? Num dia tu foi e voltou? Em um dia? Um dia da minha vida eu fui a Londres e depois eu voltei. Ah, ou seja, a Madonna pode vir ao Brasil. Pode fazer. A hora que ela quiser. E diz que ela chega de Itapemirim amanhã às 7h35. No terminal. O Rita Maria. Muito, ia ser demais. Cuidado, pessoal. Vai ficar hospedado ali no Intercept. Pinga, pinga. Dias desses tinha uma foto dela no metrô de Nova York. Por falar em foto, tem uma foto. Metrô de Nova York, né? Outra coisa. É o metrô de Nova York. É podre, todo sujo. Não, mas é em Nova York. É charme. Tem uma foto da Amy Winehouse tirada agora há pouco na sacada de um hotel no Rio de Janeiro. Onde ela está. Onde ela aparece na foto com. Completamente detonado, fazendo com os peitos de fora. Mas essa do peito foi ontem. Dois peitinhos. Não foi ontem. Não, gente, isso ela tá olhando televisão, e fala assim: ó, vou fazer uma sacanagem, todo mundo pensando. Eu acho também. Ela vai lá e faz uma. Aqui, vou fazer uma cadeira pra ti, ó. Eu acho também. Tu acha? Não, cara, eu vi a foto e pensei assim: que ela produz a história. Não, eu prefiro acreditar que ela tá ali, que ela tá assim daquele jeito. Quando ela chegou, tá aí uma foto na Zero Hora dizendo: Amy Winehouse exibe a boa forma. Aí eu olhei a foto e disse, imagina ela tava, a era forma, a revista Boa Forma que ela tava mostrando. Venda de carros importados, guri, sobe 144% em 2010. Nossa senhora! Foram comercializados. Vaciar, dominando todo mundo, pode crer, vamos comprar vários carros lá na loja, lá que tu sempre fala aquela lá, não pode falar mais. Mas lá tem carro importado, não tem? Claro que tem. Tem carro importado também, não é? Claro que tem. Pois vamos trocar uma ideia. Seu carro faz pip, pip, pip, pip quando vai estacionar? Faz. Meu carro é de chinelo, não tem câmera de ré. Aquele é um barato, né? É demais. Às vezes eu pego as câmerazinhas de ré e estaciono assim na festinha. Vai cantar um rap, Gustavo. Eu gosto de falar sempre com o beatbox. Tô vendo cumprimento, cara. Cumprimento aí. Ô meu, foram comercializadas 105.858 unidades de carros importados no ano passado, em 2010. Comercializados, né? Comercializados, é. Comercializados. Sabe o que eu gosto no exterior? Cara, isso significa que 105.858 novos carros importados foram usados, pra rua. Né? Não são os usados. Sabe o que eu gosto no exterior, cara? O que tu gosta no exterior? Da desvalorização do carro. Lá todos os carros são importados no exterior. Né? Sabe? Tipo assim, tu chega lá... todo fala inglês. Qualquer carro que aqui custa o olho da cara, tem que trabalhar a vida, custa nada, entendeu? Carro é meio de transporte lá. Impostos. Como o carro deve ser tratado? Um meio de transporte muito, muito primoroso, muito importante. E só... Eu queria o tiririca agora. Só primoroso. Quando falta um argumento, o cara fica muito, muito, muito... primoroso. Mas é sério, cara. No Brasil, os caras, coitados, mato pra ter um carro, sabe? Aí vão lá e compram um carro que não podem ter. É cultura, né? Poxa, exato, né? Por isso que eu falo que eu acho legal isso no exterior. A falta dele. E por que tu tem moto, meu? Porque eu não tenho carro. Não, mas é que assim, lá é muito mais barato porque tem muito menos imposto. Muito menos imposto, também, é isso. Também. É uma sacanagem que faz pros brasileiros. Quase metade do no valor Brasil, do carro é imposto. Tudo é mais caro por causa do imposto. Tá, ô Maurício, tudo. Mas por 4 anos seguidos bate o recorde de venda com esse imposto altíssimo. Ok, mas nós estamos comparando com os preços praticados lá fora. Diminuiu o imposto, não, mas Maurício, então... tu não pegou da minha lá observação. Lá fora os carros também concorrem com o transporte público que funciona, que no Brasil já não tem. Tenho vários amigos que moram no exterior que não tem carro. Não tem carro. Não sempre precisa ter carro. E aqui no Brasil eles têm. A gente falou da Madonna do metrô em Nova York. Em Nova York tu te locomove perfeitamente o metrô. Tranquilamente. Pode trabalhar todo dia de metrô. Todo dia. Bem colocado. Vamos bater Foz do Rio Mampituba é o único ponto impróprio para banho no litoral norte do Rio Grande do Sul, segundo o relatório da FEPAM. Mas é. Eu tomei banho lá. É o único lugar o único impróprio? Não é o contrário, será? Eu também. Não. É? Não, lá é tradicionalmente impróprio. É mesmo? Manda as pessoas pra tá, lá. Tá, mas tipo, o Tramandaí, Capão, tudo certo. Tá na tudo boa, certo, é beleza. Sério? Mesmo com os cocôs saindo com o esgoto pra, dentro pra do mar ali, na beira da praia. É o que diz a FEPAM, não é? É, FEPAM. Tá... Cara, mas o que, que é um cocôzinho? Cocôzinho naquele oceano. A tolerância tá bem mais alta, né? Pra valorizar ali, né, cara? Senão não vende mais casa. Cara, todo mundo toma banho de mar, todo mundo tá morto se fosse podre, né? Como todo mundo vai pro mar e volta? É, cara, 100% tá, das pessoas que tomaram banho em Tramandaí, Capão da Canoa, no litoral gaúcho morrem. Ou vão morrer. É ou um vão dia, morrer. Né? É verdade. Eu tomei 100%. Banho no Guaíba, sabia? As pessoas que comem mesmo, pão também, cara. Morrem. 100% das pessoas que comem pão vão morrer um dia. Neto de 14 anos de Lula recebe passaporte diplomático. É, eu vi essa aí. Além dele, dois filhos do ex-presidente recebem ou receberam passaporte diplomático, que é um documento que dá benefícios como acesso à fila de entrada separada e com tratamento menos rígido em aeroportos, aeroportos do mundo, né? Alfândega, países, né? Em alguns países que exigem visto, o passaporte diplomático o torna dispensável. Ou seja, mas, é o me dá, né? Tô apresentando. Não, vai para os Estados Unidos, por exemplo, o neto do Lula, vai a hora que quiser. E ex-presidentes têm direito a esse documento, mas não o neto não, do ex-presidente. Olha só, os filhos ali, toda a reportagem hoje na Folha de São Paulo que eu assino. Sim, os dependentes. Tá? Sete jornais que eu assino e tava ali escrito que filho pode. Sim, mas neto não. Filho pode ser direto. Não, filho do filho aí, pode. Não, aí tá, mas aí é que tá, se calma, o filho calma. Pode, o filho do filho também não, pode. Não, aí não, o não, neto não, do presidente não pode, porém na lei existe uma brecha, claro, que tem casos especiais. E aí quem decide isso é o Ministério da Justiça. Sabe que o Lula ainda tem direito a dois carros oficiais, quatro seguranças, não sei mais quantos assessores. Sim. Uma teta, né? Voos, né? Teta, não é o Lula, né, Maurício? É o ex-presidente do Brasil. Não, é o Lula. Fernando Henrique Cardoso. Sim, exato. Sim, o Sarney, claro, o Itamar, sim. Todos eles têm direito a isso. Não, o Itamar não. O Collor, ele foi impeachmentado, acho que ele perde todos os direitos. O Collor, ele renunciou, na verdade, ele renunciou. Ele renunciou. Tá, último destaque do Clique RBS. Graças aqui, a Deus, né? O cantor Seu Jorge se envolveu num barraco no Rio de Janeiro. Ele foi parado em uma blitz da Lei Seca. Ele passou no teste do bafômetro, mas estava com a habilitação vencida e com o IPVA atrasado. Por isso, seu Mustang seria rebocado. Ao saber... viu? Tá ruim pra todo mundo. Tá ruim pra todo mundo. Ao saber do fato, o cantor ficou irritado e fez até uma referência ao filme Tropa de Elite 2, do qual participou, dizendo que não confiava na cidade que seu carro seria roubado e quebrado. Isso aí. Olha, eu não sei o que a polícia falou pra ele, mas aí tá errado, vai pagar os impostos. Tá errado, tá errado, seu Jorge. E mas é que ele deu piti porque ele é o seu Jorge, ele é ator. A gente falou aqui ontem, da lei seca no Rio de Janeiro, né? Olha aí, ó. Funciona, aí, né? Claro, cara. Funciona. Ah, é, lá o bicho pega. Lá o bicho pega. Bom, ele tava tranquilo, né, cara? Bom, tava tranquilo, mas ele foi parado numa blitz da lei seca. É um artistazinho, devia ter usado tóxico. Não faz assim, devia. Não faz assim. Se desse uma jirica nele, ele tava pincando nesse momento. O que é jirica? A polícia é herói. Policial é herói, amigo. O que é jirica? É uma bala, um doce? Policial é herói. Tinha que pegar esse seu Jorge e dar uma camaçada de cacetete na cara dele. Não faz assim. Só pra aquela música, é isso aí, assim, que ele fez. Isso é verdade. Porra, parceria com a Ana Carolina é pra matar, né, seu Jorge? O policial podia falar assim: seu Jorge, o senhor não está embriagado, o senhor não tem drogas. Mas nós vamos quebrar. Seus impostos são todos pagos, o senhor tá sendo preso por ter gravado uma versão de É Isso Aí. É isso aí. E aí, Marcelo? O homem foi preso após invadir uma casa, ficar bêbado e não conseguir fugir da casa. Entrou, bebeu demais, não conseguia sair mais. Bebeu 3 garrafas de gin e 2 de uísque. Nossa senhora! Tá fazendo frente ao UKG aqui. Não, ele chamou a polícia, pois não conseguiu fugir pela janela. Chamou a polícia ainda. Socorro, tô preso aqui. Empresa demole casa errada nos Estados Unidos. Almir Demolições. A casa ao lado era pra ser demolida, mas a empresa contratada também demoliu a residência de André Hall. Demoliu só o Hall. Ele tá sem Hall pra morar. Sem Hall. Apesar de ter sido notificada por escrito pra não fazer isso, foi em Pittsburgh, na Pensilvânia. Pensilvânia. Ah, lá é terrível, né, Marcelo? É, tem vampiro. Conhece lá Pittsburgh, Jason? Conheço, meu. Pensilvânia. Diz o Marcelo, tem vampiro na Pensilvânia. É lá Transilvânia. Mano. Cubano é flagrado carregando carneiro em moto. Tem aquela piada clássica, né? Do cara que chega com uma ovelha em casa, vira pra mulher e diz: é com essa vaca aqui que eu me alivio quando, ai, quando tu diz que tu tá com dor de cabeça. Aí a mulher olha pra ele e diz assim: cala a boca, sou eu uma ovelha, não tô falando contigo. Ai, que ó. Um cubano foi flagrado carregando um carneiro numa moto. Flagra, é muito boa essa piada. Flagra foi registrado em Havana. Animal aparece abraçado ao motociclista no banco de trás. Uma mochila. O bichinho tava com medo, né? Tava de capacete, o carnelinho. Olha ali a imagem. Eu sempre termino o jornal com uma notícia de animais. Boa. Não sei se vocês já viram o Jornal do Almoço também. O Jornal do Almoço sempre no final põe uma baleia em bituba. É que nem a Caras. A cara sempre começa com uma fotinho dos animaizinhos. É, no final é sempre assim. O finalzinho tem que ser bonitinho. Claro. Pode perceber. Jornal de hoje à noite, RBS Notícias, última notícia, prepara pra novela. Entrega pra novela. E nós terminamos com as belas imagens do verão na praia de Florianópolis. Isso. Aí aparecem as imagens. Isso. Boa aí, noite. Aí na hora passa um barrigudo na frente de sunga. É verdade, estraga toda a imagem. Cachu, isso aqui é aula. Obrigado, de jornalismo, Marcelo. Um grande abraço. Obrigadão, Marcelo, é nóis, tamo junto. Vocês têm amanhã, gosto uma de vocês. 1:18, vai daí, Potter, vamos eu dar uma rodada aí. Umas perguntas pra vocês muito importantes aí, vai, tá? Então. Vamos ver, Potter. O que faz um neurônio no cérebro de uma loira? Tempo. O que faz um neurônio no cérebro de uma loira? Tá perdido. Florismo? Eco. Não? De novo. É oco, né? Vamos risar, de novo. Mais uma vez? O que fazem dois neurônios no cérebro de uma loira? Tempo. Dois neurônios? Vamos rodar aqui. Joga um ping-pong. Eu sou loira, eu nunca vou saber. Eles fazem turismo. E três neurônios. Tempo. Três neurônios no cérebro de uma loira? Não sabe o que tá? Turismo, né? Excursão, excursão. Excursão. Não, três neurônios fazem um curto-circuito. E a última pergunta. Quatro neurônios dentro do cérebro de uma loira. Tempo. Quatro? Mas é demais. Faz esse foi quadrilho. Formação de quadrilhas, meu. Não. Nunca se soube de tal caso. Não há registros. Aí dois amigos conversam. E um diz pro outro: a mulher ideal é aquela que combina três qualidades, Rodaica. É uma grande dama aristocrática nas festas, é econômica na cozinha e uma liberal no casamento. O outro pensa um pouco e fala: pois, isso me lembra minha mulher. Ela tem todas essas qualidades, mas não exatamente nessa ordem. Ela é uma dama aristocrática na cozinha, é econômica no casamento e uma grande liberal nas festas. Correção. Erramos. Correção, chega aqui pro Twitter aqui. Os filhos do presidente podem ter passaporte, sim. Sim. Porém, só se tiverem de até 21 anos. Ou 24, no caso de se for estudantes, né? Se estiverem estudando ainda na faculdade, ou será mestrado. Dependentes, né? É. E ou deficiente físico. Tá aqui quem mandou pra gente. É o Rafael. Então nem os filhos do Lula poderiam ter ganhado, né? Se eles não estão dentro do sistema. Se estão acima de 24. Que idade tem o filho do Lula? Ah, todos têm mais, eu acho. Todos têm mais, gente. Suriá, que mora lá em Floripa, tem mais, com certeza. Mas mesmo assim, tem lá uma brecha que diz em casos especiais. Se o cara vai viajar pra. Aí ele pode ganhar o passaporte. Okay. Mandar um abraço aqui, quatro amigos meus, o Edson Aran. Edson Arantes? Edson Aran, o editor-chefe da revista Playboy, o Marcelo Madureira e Hélio de la Penha do Cacete Planeta e Ivan Lessa, que estão comigo escrevendo na Playboy desse mês. Escrevemos a mesma matéria todos juntos, né? Tá assinado hoje. Essa tá assinada. Tem o teu nome. Eu faço a letra P de Piangers do novíssimo dicionário machista da Playboy. Mas vai sair, dessa vez vai sair teu texto. Tá ali, P de Piangers e tudo mais. Então temos ali alguns testículos. Vou comprar Playboy. Eu também vou comprar Playboy. E a Andressa tá muito gostosa. Agora tá valendo comprar. A Andressa tá muito gostosa e é o novíssimo dicionário machista da Playboy. Vale a pena ler o texto do Piangers mais uma vez na Playboy Nacional, né? Tudo tu já falou. Aquela página sensacional. repetindo. Parabéns, Marcos. 63, não sei se você tá ligado. Ah, tá, qual claro, que é? Claro. Ah, 63. Ah, yes. Página da Playboy. Ah, só eu vou direto na 63. Sempre. Eu abro sempre na 63 a Playboy. Aí acabou. Obrigado, Marcola. De fato, meu texto saiu. A tua cota de Playboys, tu pode distribuir pra nós algumas? Tu recebe algumas Playboys? Eu ganhei uma assinatura. Autografada, pode ser. Eu ganhei uma assinatura em R$200 por esse texto. Bacana. Show, né? É demais. Eu vou querer a assinatura. Tá bom. Vai daí, quando é que eu vou comer? Marido e mulher estão num restaurante muito chique. Eles são casados há muitos anos e pouco se falam. Lá pelo fim do jantar, a mulher mira fixamente os olhos do marido e fala: como você muda após 5 uísques? Que história é essa, mulher? Só bebi um? Eu sei, eu sei. Eu que bebi 5. E aí, Geizinho? Grita. Cadáver na... Hã? Vai contar uma piada, gente? Vou dar uma piadinha. Tá mudando de voz? É que ele tá crescendo, né? Tô ficando mais velho, sabe? Tem responsabilidades. Só uma vez aconteceu com o Sandy Júnior, uma vez. Aquele momento ali, né? Será que tu vai fazer a mesma coisa que o Júnior faz? O Sandy Júnior, aquele rapaz. Não vou fazer. Então tu vai fazer a mesma coisa que a Sandy. Mas essa piada aqui, ó. O casal tava em casa, vendo TV, salado. E aí o marido chega pra esposa, salado. Minha esposa, o que é o que é? Tem muitas perninhas peludas, é verdinho, tá lá? Tem 2 chifrezinhos na testa. Sabe o que é, meu? Ai, não sei, amor. Então não se mexe, tá ligado? Que tá bem no teu pescoço. Ai, que amor! Ó, um filho do Lula tem 25 e o outro 36. É, então os dois estão fora. Tá ótimo. É. E nenhum é deficiente físico, né? Não, aí já não sabe. Então entraram na brecha, foram na brecha. O cara tá lá pintando a varanda da casa quando aparece um sujeito se dizendo pintor desempregado e pergunta se tem algum serviço de pintura pra ele fazer lá e tal. Aí o dono da casa pensa um pouco, lembra de um antigo fogão guardado na garagem e, pô, querendo ajudar, o cara diz: não, faz assim, então, ó, pega esse pincel aqui, essa lata de tinta branca e pinta aquele fogão que tá lá na garagem. Pode ficar tranquilo, disse o cara. Mais tarde volta o pintor. Ó, patrão, já terminei a pintura, mas não era um furgão, não. Era uma Mercedes conversível vermelha. Furgão. Merda, garoto. Olha, eu não sei se eu conto uma piada ou conto uma piada. Piada do Potê! Apoio! Gás, Butano, fogo na sua vida! Essa aqui vai pra rapaziada que vai acordar, madrugar amanhã às 11h30 pra assistir o Patrola. Boa! Madrugar, Patrola, né, tá muito legal amanhã. Um homem vai andando pela rua, onde várias mulheres exercem a profissão mais antiga do planeta Terra. O homem se aproxima de uma delas e pergunta: quanto quer? R$100. Tá barato. Que tal 30? Tá pensando o quê? Aí o homem se aproxima da outra mulher. Quanto? R$100. Que tal 30? Nem enche. É cartel, tudo é R$100. Aí o homem continua tentando, mas só quer pagar R$30 e as mulheres não aceitam. Tudo é 100? Ele fica por ali insistindo até a hora de ir buscar a esposa no trabalho. Ah, malandrão. Mais tarde ele passa de volta com a esposa pela mesma rua onde havia abordado as mulheres antes. Uma das mulheres que ele havia abordado vê o casal, se aproxima, dá uma mirada de alto a baixo na esposa e diz com um sorriso de desdém: por R$30 o que você consegue arranjar é isso aí, meu. Não esqueça, isso, você, amanhã, velho. 11h30 da manhã, Patrola especial com depilação, com Abu Dhabi, com skate elétrico. Que mais? Que horas é? Fortaleza. Que horas é? Fortaleza, a cidade? É. Que legal. 11h30. E tu fez alguma matéria, Rodrigo? Patrola 11h30. Fiz algumas, Piaget. Trabalho bastante. Fiz uma matéria, edito, dirijo, faço tudo. E dou uma sambadinha no final. A Rodaica bate o escanteio e vai lá na área cabecear e marcar. Vamos ver aí, Cajezinho. Aqui é a história de um baterista. Um baterista. Maurício, não. Tão pobre, mas tão pobre que não tinha dinheiro pra comprar um relógio pra ver que horas era. Pobrezinho. Quando queria saber as horas, ele começava a tocar a bateria. Assim como o Maurício tá tocando. Até o vizinho gritar: bonito, né? Meia-noite tô aí fazendo esse barulho. Bandeirada violenta. Ó, meu, quero falar de um troço legal aqui, velho. Vamos, O Desejo Mania, tá ligado no Desejo Mania, né, Marcos Piangers? O Desejo Mania é o site de compra coletiva do Grupo RBS. E o Desejo Mania preparou uma oferta especial pra quem vai pro Planeta Atlântida Floripa, o Planeta Santa Catarina 2011. O evento, um dos maiores festivais de música da América Latina, vai rolar sábado, aliás, sexta e sábado, 14 e 15 de janeiro, no Sapiens Park. Que horas? Então, a parada é a seguinte, a partir de hoje, sexta-feira, dia 7, o público, a galera, pode adquirir no site desejomania.com.br/Florianópolis um passaporte Planeta Santa Catarina. Cara, presta atenção. Sim, um passaporte Planeta Santa Catarina, mais um celular Nokia habilitado no plano Vivo Controle de R$ 259 por R$ 99. Como é? É que um desconto é? Proporcionado. Caraca, meu. De 61%. Tu compra o passaporte pro Planeta Santa Catarina, mais um Nokia habilitado no plano Vivo Controle de R$ 259 por R$ 99. A Vivo, que vem patrocinando o Planeta Atlântida de Santa Catarina nos últimos anos, enxergou aí no Desejo Mania a oportunidade para realizar uma ação inovadora, se aproximando ainda mais da galera, afirma aqui a diretora da Vivo Regional Sul, a dona Clenir. Abraço, Clenir, obrigado pela parceria aí, tamo junto. Então é isso, a partir de agora, já pode entrar lá, desejomania.com.br/Florianópolis, para você adquirir um passaporte do Planeta Santa Catarina, mais um Nokia habilitado no plano Vivo Controle por R$ 99, um desconto de 61%, Amaral, fala aí. E os nossos parceiros da Nova Skin também estão dando ingressos pro Planeta Atlântida Santa Catarina, o concurso cultural da Nova Skin pelo Facebook. Os prêmios são pares de convites pro camarote no Planeta Atlântida. O camarote do Planeta Atlântida Santa Catarina é algo, rapaz. É algo. Quem quiser curtir os shows do Planeta, sexta e sábado da semana que vem em Floripa, a Nova Skin criou o concurso cultural Ingresso na Mão. Para participar, você faz uma foto criativa fingindo segurar um ingresso pro Planeta Atlântida. Aí você vai colocar essa foto na página da Nova Skin no Facebook. facebook.com/NovaSkin. Você tem até o dia 9 de janeiro, até domingo, para colocar essa foto lá no Facebook da Nova Skin. Vão ser escolhidas duas fotos. O primeiro colocado recebe dois convites para o camarote do Planeta Atlântida no sábado. E o segundo colocado, dois convites para o camarote de sexta-feira. Então entra lá no Facebook da Nova Skin e coloca a tua foto fingindo segurar o ingresso do Planeta. Os mais criativos, as fotos mais legais vão ganhar convites pro camarote do Planeta. Muito bom! 1:30 da tarde, tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Vamos nós aqui com duas ofertas, vamos ajudar ou não prejudicar mais dois ouvintes da Atlântida. Galera, peço ajuda de vocês, pois com o final do ano as contas deram uma apertada e tá ficando caro manter o meu animalzinho de estimação. Sendo assim, tô colocando ele à venda. É um excelente animal, extremamente manso e muito resistente, perfeito para cavalgadas. De toda a confiança, qualquer um pode montar. O animal tá numa hospedaria da Zona Sul de Porto Alegre. É o Taludo. A hospedaria. Não, o nome do bicho, tá? Ele tá Taludo. Vendendo um cavalo. Tá vendendo um cavalo. Que beleza. Taludo da Itacoatiara. Deus! O bicho tem 10 anos, é um rosílio. 3 mil, pelagem Rosílio, R$ 3.000 o cara tá pedindo. Interessados, entrar em contato através do vendocavalocriolo@gmail.com. Quanto tempo dura um cavalo, Potter? Taludo, vive? Magana. Um cavalo? É. Mas eu te digo. Depende. Não, depende. Médio, uns 20 anos. Mas eu tenho. Um eu lembro sempre da história do Guerrinha. O menino, né? E o cavalo. Né? Guerrinha tinha um cavalo de corrida cego. Ele contou essa história aqui, eu acho, né? E aí vendeu o cavalo de corrida cego. O cara quer um cavalo pra correr. Ele contou de lá, de Abu Dhabi. Sim. Lá. Tu botou ele no ar, ele contou demais essa história. Tá, mas aí ele vendeu o cavalo pro cara da corrida, né? Aí na primeira corrida o cavalo saiu na frente, na primeira curva o cavalo saiu reto. Ficou reto. E o cara, pô, Guerrinha, vendeu o cavalo cego? E o Guerrinha assim, mas tu queria o cavalo pra correr ou pra ler jornal? Mestre Guerrinha, médio 20 anos. 20 anos. Tá na meia idade. Tá na meia idade, é. Tô vendendo meu AP, mais um, localizado no Jardim Itália, Alto Petrópolis, em Porto Alegre. É uma quadra da Protásio. Um apartamento novo com 3 quartos, uma suíte com closet, 2 banheiros com box blindex, living, 2 ambientes com sacada, cozinha, estilo americano, área de serviço, piso laminado, junker com gás central e vaga de garagem. Apartamento lindo. Condomínio com infra completa, portaria 24 horas, piscinas adulto e infantil, pergolado, solarium, salão de festas adulto e infantil, sala de jogos, sala de estudos, academia, kids place, zeladoria, quiosques com churrasqueiras, bosque, quadra de esportes e playground. O que é um pergolário? Não é pergolário, é pergolado. É aquelas estruturas de madeira... Que ficam nos terraços, nas áreas internas. Coisa chique. Coisa chique. Orientação solar, sol da manhã, valor 205 mil, o cara tá pedindo. Aonde aqui. Aonde que é? Alto Petrópolis. Alto Petrópolis, legal, Jardim Itália, Alto bairro. Petrópolis, cara. Alto. Bairro Jardim Itália, no Alto Petrópolis. Ele estuda a proposta de carro como parte do pagamento, financiamento ou outro imóvel no negócio. Interessados, enviar e-mail para vendoapzerado@hotmail.com. Vendoapzerado.com. Fala, Almirzinho! Gente, é com muito orgulho que eu venho aqui no programa do Alexandre Fetter Magnânimo. Obrigado, Almir. Anunciar a entrada da Inova Marketing no mercado. É mais uma empresa. Inova Marketing. No mercado. Cite 3 empresas com o nome Almir, vai. Almir Marketing, Inova Almir. Almir e Alexandre Fetter Associados, Sociedade Anônima. O Almir é o teu X do Eike Batista. Exatamente. Tem o X dele é pra multiplicar o meu Almir pra subtrair tudo da devido. Mas e qual é o produto hoje, Almir? O produto é o biquíni. Biquíni, muito bom. A Inova Almir tá chegando na área de biquínis e lançando o fio dental, gente. Olha que fio dental maravilhoso. Bonito, aqui. Usa fio dental. Não, eu tenho a bunda muito peluda. É o fio dental wireless. Não tem fio, então. Muito bom. Não tem marca de biquíni, gente. Não tem mais marquinha de biquíni. Não vai pro mar, depois tem que ficar ajeitando o biquíni. Tem aquele problema que vai no mar, as mulheres já saem tudo se ajeitando, não sei o que. Olhando, minha virilha tá mal depilada, não sei o que, mulher. Sem fio. Sem fio e não tem que se preocupar com a cor do verão. Cor do verão, minha querida, é a sua cor. Excelente, né? Show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Contato. Fotos pra pora@atlantica.com.br. Sem biquíni, exatamente, pra gente. Tá bom. Estamos de volta com Pretinho Básico pela grande rede Atlântida do Sul do Brasil, lembrando a você que a partir de segunda-feira estaremos fazendo o Pretinho Básico, já o Discorama ao meio-dia, direto de Floripa, na semana do Planeta Atlântida, fazendo aquecimento pro Planeta Atlântida Santa Catarina, sexta e sábado que vem. Que beleza. E aí, doutor Alceu? É bapa mesmo. Vai levar a sunga, gente? Vai levar minha sunguinha. Sunguinha branca. O Pianjas também tá. Aliás, tem uma foto sensacional do Pianjas de sunguinha branca hoje no caderno Cazuca, no seu jornal aí, no jornal da sua região. Demais, hein, Pianjas? Tu é excelente. Sou genial. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter! O senhor usa sunga branca, doutor? Mas é claro, doutor Peter. Que beleza, doutor. Sou negão, né, doutor Peter? Certo, eu fico bem de tunga branca. Tá bom, doutor. Mas negresco. Doutor Peter, o Havaí comprou mais 2, doutor Peter. Mas o Havaí, do jeito que tá, o Ronaldinho vai pro Havaí. É, um por dia. O Havaí comprou o Romano, que é lateral esquerdo, e hoje vai apresentar um jogador estrangeiro. O estrangeiro. Mas o Romano, não é o Romano, o estrangeiro? Mas o Havaí tá bem, hein, doutor Peter? Tá bem o Havaí, hein? Mas que coisa, e quem tá pera. Criticando o Inter aí, que o Inter não tá contratando ninguém, o Inter trouxe de volta o Bustos e o Maicon. Quem? Bustos e o Maicon já estão treinando. Sempre bom lembrar. Enquanto o Bustos e o Maicon estão treinando, o Ronaldinho tá fazendo festinha por aí. Pois é. O Bustos tá meio caído, né? Não, vai ver. Vai ser a recuperação do futebol do Bustos. O Bustos assim, era aquele que jogou no... todos os clubes. LDU. No Cúcuta. Te lembra? Isso, no Cúcuta. Ele apareceu pro Brasil. Falta contra o Grêmio. O Bustos é preferência nacional, né, cara? É, não. Bapa minha perna. É o bumbum. Obrigado. E o doutor Odoni mandou tirar as caixas de som lá do Olímpico, doutor. De repente pode chover e molha, né? Pode que é isso, doutor Caveira. Estraga aí as caixas. Vou dar informação, hein? Vou dar minha informação agora que chegou aqui pra mim, Santana. Virar para o Grêmio. O Ronaldinho não vai ser anunciado hoje pro Grêmio porque a Topper não conseguiu ainda fazer as camisetas que o Grêmio quer fazer tipo time europeu. Anuncia o grande craque e aí a torcida já tá ali, já compra a camiseta. Até as Ronaldinho, escrito, ou sei lá, R Gaúcho, assim que ele vai escrever lá. Ou só Ronaldo, entendeu? Então é só por isso que o Grêmio não vai anunciar hoje. É mesmo? É, mas isso é certo, cara, né? Toda essa novela em volta do... É certo, cara, tá certo que o Ronaldinho certo. Tá no Grêmio, não tá, Santana? Tá certo. Aonde é que tá o Ronaldinho? Nesse momento ele tá no Grêmio. Tá, e se o Ronaldinho não foi pro Grêmio, o que tu acha que acontece com a família dele aqui? Vai ter problemas. Aliás, Santana, não, tu tem que debrear, Santana, não podia ter escrito ameaçar eu não ameacei. Assis na tua eu coluna. Eu apenas escrevi a minha opinião. Que eu mando na RBS. Eu posso fumar onde eu quiser. Eu escrevo. Torce pra qual time? Casa. Qual time tu torce? Para o Grêmio. Qual time que o Ronaldinho Gaúcho vai jogar? No Grêmio. Renato Portaluppi é técnico do? Grêmio. A língua é uma obra. Doutor Rival do Inter. Obrigado, Santaninha. Grêmio. Valeu, obrigado, Santaninha. O Felipe Melo pegou 3 jogos, doutor Pedro. Cara, o Felipe Melo. Deu uma voadeira lá, galera. Assim, diz que se o Ronaldinho não fechar com o Grêmio, o Grêmio contrata o Felipe Melo. Eu já Mello falei pra você trazer o Felipe Melo. Traz o Felipe Melo. Me lembra o Maurício Amaral saindo do gol, lembra? Isso, claro. Maurício claro. Amaral saindo do gol era uma lavra. Como é que eu vou me esquecer? Como é que vai ter jogo esse ano, meu? Do futebolzinho? Vai ter jogo, gente. Vai ter jogo. Jogar, meu. Joga no meu time, gente. Pô, acho bom jogar no time do Amaral. Nesse lance aí foi 4-1 pro Parma, né? Contra a Juventus em Turim, né? E aí o Felipe Melo foi pisado, cara. Ah, e aí calma, deu uma voadeira na cara do outro. Eu tô relatando, não tô falando pra lá e pra cá, mas antes de dar a voadora na cara do louco, ele foi pisoteado. O cara pisou nele igual ele pisou no Snyder. Só que aí Robin, desculpa. E aí o Felipe Melo, ele é o Felipe Melo, né, cara? Ele devolveu a lá Felipe Melo. E aí tá. Foi demais. Porra, abraço pro Duker, era isso, doutor Alceu. Muito obrigado, doutor Alceu. Tem um problema aqui da nossa audiência, o Douglas Ricardo Lenz. O Douglas diz aqui: ô galera, escuto sempre vocês a 1:06. Eu tô trabalhando há 20 dias sem folga, 16 horas por dia. E hoje à tarde, depois desta jornada, vou pedir um aumento para minha chefe. Esse cara tá esperando o Ronaldinho, deve ser isso. Vocês poderiam me dar um conselho de como abortar minha chefe? Diz ele aqui. Abortar. A primeira coisa pior pra abortar... Pior que a pessoa tá, do cara tá grávido ainda da chefe. Vê Douglas. Se o T, se o T e o D estão perto no teclado, Maurício. Mais ou menos. É ignorância mesmo. Não é ignorância. Ele se enganou na palavra. Abordagem, já Douglas. Pede aumento, pra abortar primeiro. Muito burro. Pra ter o aborto, primeiro tem que fazer amor com a chefe. Peraí. Então tá, tu tem que abordar a tua chefe da seguinte maneira. Geiso, como é que tu faria? Pra abordar minha chefe? É, pra pedir um aumento. Ai, claro! Qual é que é, meu? Seguintes, meu. Eu tô precisando de um aumento, meu. Seguinte, eu preciso levar a Gênesis no cinema, meu. Na verdade, eu ligaria para um deputado, tá ligado? Porque eles têm mais conhecimento de causas, meu. Certo. Ia pedir, vocês conseguiram aumentar vocês, meu? Aumenta lá nós, tá ligado? Botava o deputado no meio, boa, claro. Gente. Boa. Eu acho que é o melhor negócio é chamar alguém, meu. É que pro Geiso fica mais fácil, porque pedir aumento pra chefe é pedir aumento pra mãe dele. É verdade, aumentar minha mesada. Mas o Douglas, faz assim, Douglas. Chega lá, mostra o teu resultado pra empresa, né? Tipo, pra tua chefe, olha, eu tenho trabalhado desta forma, tanto tempo por dia. O melhor tá tenho, que é a verdade. Tenho deixado este resultado aqui pra empresa e eu gostaria de saber se tu acha que eu mereço um aumento pela minha produtividade. Boa. Então, exatamente. É assim, meu. Ou é tira assim. Fotos do chefe com a amante, mostra isso, e diz assim, isso daqui ou o quê? Que beleza. Douglas, que pediu para não ser identificado, não identificamos. Obrigado, Douglas, pela participação. Eu tenho uma amiga que trabalha numa empresa fora daqui, né, na RBS, ela é repórter de TV. E ela foi no chefe dela... Na empresa da concorrência, então. Da concorrência, né? Aí foi no chefe dela e falou assim, olha só, recebi uma proposta de Bauru, interior de São Paulo, pra ser repórter lá. E aí o chefe dela olhou pra ela e disse assim, tá bom, quem é tu? Daí a repórter, eu sou repórter, eu faço aqui o jornal aqui da empresa. Tu nunca te destacou, eu nem sei o teu nome, vai pra Bauru. Putz. E ela ficou na empresa. Que não, não, cara. Sério? Tá clima, no clima. Mas era verdade? Cara, nunca, tinha, nunca blefe com o seu chefe. Nunca diga assim, ah, eu tenho uma proposta. Eu tenho uma proposta, eu quero um aumento, quero saber se tu. Nunca blefe com o seu chefe. Por falar nisso, Fetter, eu tenho uma proposta. Vai pra Bauru? Vai, Potter. Onde? Vamos sair depois da meia-noite, cara. Vamos dar uma girada, vai daí, Potter. Vai. Uma piada, vai! Piada do Potter! Apoio! Sorveteria do Amaral! Pra você que gosta de chupar um picolé! Dois amigos passeavam pelo calçadão, um deles, gago, falou: olha lá que mulher de coco. Colante azul. E aí, onde? Já passou. Sim. Ah, o que demorou pra fazer? Assim, olha lá aquela velha. Um pouco depois. Não, tô estragou a piada. Vai no outro. Olha lá, garoto de biquíni amarelo. O cara, onde? Já passou. É isso a piada? Tá desenvolvendo, tá? Vai escalar o cenário. Esse foi o cerâmico. Vamos ver a virada no roteiro da Aí de novo, estão os dois aí sentados, gago ali, né? Com o palitinho na boca. Olha, aquela garota de chatinho preto. Onde? Já passou. Olha lá, tá bem, eu vi. Então, por que tu pisou? Eu falei que tinha uma grande virada. Sim, é uma piada. O amigo dele tava avisando sobre a merda que tava no chão. Ele que ele ia pisar. Olha lá, tá, já vi. Vai, Cajezinho. Meu marido tem a mania de ficar mordendo o lápis, sabe, amiga? Ai, o meu também tinha essa mania, mas eu fiz ele parar. Ah, é? Como? Eu escondi a dentadura dele. E no interrogatório, a senhora esteve com esse homem na noite do dia 12 pro dia 13 de abril em Niterói, não esteve? Ah, eu não vou responder essa pergunta. A senhora esteve então com este homem na noite do dia 18 pro dia 19 de abril no Rio de Janeiro? Não, eu não quero responder essa pergunta. Pois então, a senhora esteve com este homem na noite de 27 para 28 de abril em São Paulo, não esteve? Não. Como é que é? Ela responde. A anedota. Ela vai ter que explicar. Ela se utiliza de um setup. De um setup. Né? Uh-huh. Que é aquela história que prepara o interlocutor para o frouxo do riso. Uh-huh. E se utiliza de um punch que nos faz rememorar o setup. E pensar o seguinte: se ela se recusou a responder as duas primeiras e a terceira sim, disse não, é então isso, ela acabou respondendo as três. Era assim, então. É que nem alguém. Você perguntava, você já teve um caso com um outro homem? E a pessoa diz assim: não, nunca tive, mas já beijou um outro homem na boca? Prefiro não responder. Isso já é uma resposta. Positiva. Inclusive. É tipo o Beto Xavier. Não, cara. Primeira vez de um processo na história de um colega. De um colega processando outro dentro da empresa. Vai ser demais. Vai, Rodaquinha. Vamos salvar a barca aí. Olá, quebrou o nosso. Olá. Vai que eu não... E aí, Rodaquinha? Venho através deste fazer um protesto. Limpem o centro de Porto Alegre. Não, limpem a cidade inteira. Limpem a cidade inteira. Não dá mais pra suportar a bagunça e a sujeira no centro de Porto Alegre. Eu gosto muito da capital dos gaúchos, porém o centro, que deveria ser o cartão de visitas, a porta de entrada da cidade para os visitantes, não passa de uma lixeira. Onde é que fica o centro? Uma hora eu te mostro. Tá bom. Sonho com um dia em que vocês olhem com carinho No caso, não é você. Sonhe no dia que olhem com carinho pro centro da capital e deem a esta cidade o centro à sua altura. O Rodrigo Dias mandou. É, isso aí. É, a cidade toda tá muito suja, né? Toda. Mas cidade ele tem razão em destacar o centro, porque muitas pessoas que não moram em Porto Alegre visitam Porto Alegre indo até o centro. Não, mas então, desde que a classe média, classe formadora de opinião saiu, virou as costas pro centro, abandonaram o centro. Tem um monte de prédio abandonado. Agora é tudo em shopping, tudo é mais pro lado da zona. Padre Chagas é limpa. Só se falando de lixo, tá? Lixo solto na cidade. Toda a cidade tá podre. Porque o que que acontece, cara? Essas pessoas pobres, coitadas, que vivem na rua, elas vivem na rua abrindo sacos de lixo pra procurar o que tem dentro, pra comer, pra usar. E aí acontece que o lixo espalha pela rua, cara. Aí vem o lixeiro pra pegar o saco de lixo já aberto. E ele não pega o saco de lixo aberto, ele só pega o saco de lixo que tá lacrado. É verdade. Aí o que que acontece? Quando lá às 3 da manhã vem o gari limpar a rua, limpou a rua, só que daí às 9 da manhã de novo, já voltou ao início do ciclo do cara. Mas também é um pouco de política pública também, né, cara, de renovar o centro, né, de... Claro, envolve muita coisa. Porque tem um monte de prédio empresarial saindo do ladinho de shopping, que ok, é muito mais prático, mas por que que de repente não fazem um prédio legal, dão uma revitalizada em todos aqueles prédios que estão abandonados? Tá degradado, né? Tá abandonado. Não, e tem prédios ali que, por exemplo... Históricos, né? Não, e tem prédios, tu pode fazer, por exemplo, reduzir imposto ou fazer algum tipo de isenção justamente para os caras tomar conta e cuidar daquele Floripa. Não deve ser diferente também, né? E tem que ter um incentivo também de quem é proprietário ali para cuidar da sua área. Exato. Quer ver uma coisa? Por mais suja que seja a cidade, tu anda num bairro como Moinhos de Vento, Bela Vista, ele é melhor aos olhos, ele é mais bonito, porque os proprietários também cuidam, né? As lixeiras ali são fechadas, óbvio que envolve investimento, dinheiro, mas existe um cuidado. Né? No centro não tem isso, porque o cara nem é incentivado a fazer. O meu vizinho tá sujando. Não é um bairro residencial, né? As pessoas não moram. Principalmente por causa disso, né? São milhares e centenas de milhares de pessoas passando pelo centro de Porto Alegre todo dia. Né? Então o cara vai ali, fuma, larga a coisa no chão, sabe? Né? O próprio Davi Coimbra escreveu sobre isso hoje na coluna da praia dele. A sujeira da beira da praia. É lamentável. É que antes de qualquer coisa, no princípio de tudo é educação. É educação. É sério mesmo, Porque se o país tivesse educação, a gente não teria gente catando lixo, né? E se a gente fosse educado, a gente teria nojo de jogar, sabe, um lixo na praia, ou no centro. Teria nojo. Eu tendo a acreditar que é o contrário, cara, que é uma política pública, é o governo que primeiro te dá uma condição que deixa o centro, sei lá, revitalizado e limpo, e aí a população automaticamente, estando num lugar mais limpo, não vai sujar, não vai pichar, não vai quebrar. Eu acho que sim, cara. São as duas coisas. Eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, cara. O governo manter a cidade, a prefeitura manter a cidade limpa, já que os governos não fizeram nada pela educação lá atrás, as prefeituras têm que manter as cidades limpas e o cidadão tem que fazer a sua parte, não botar lixo na rua. Tem que continuar com a limpeza, né? Isso aí. As pessoas têm que se sentir incentivadas de alguma forma. O poder público tem que fazer isso. O povo já é tão explorado com tanta coisa que não tem muita vontade de ajudar. É sério isso. Então, assim, maravilhosa, verdade. Faz alguma coisa pra eu me sentir incentivado a ir lá e continuar o trabalho. É verdade. Me ajuda, entendeu? Me ajuda que eu te ajudo muito pagando imposto. A revolta do povo é tamanha. A gente paga pra uma pessoa varrer a nossa rua, a gente paga pra alguém recolher o nosso lixo, a gente paga pra não ser assaltado, a gente paga pra ir no hospital, só que a gente não recebe nada disso. São duas coisas ao mesmo tempo. Aí vai o quando piante. Quer ver? Um brasileiro vai pro exterior, num país legal, bonito, ele não suja. Ele suja o Brasil. Ele vai pro exterior, ele se sente envergonhado, porque é tudo limpo, já tá pronto. Sim. Só que, ao contrário, o estrangeiro teve educação também pra não sujar. Mas ele também já cresceu num lugar limpo. Exatamente. É um ciclo, entendeu? Isso aí, mas, ele já cresceu vendo aquilo. Eu vi crianças em museus lá fora. Você acha que a educação não é importante pra não sujar? Claro que é, Potter, mas quando tu já vive num ambiente daquele jeito, é mais fácil de tu crescer assim. Sim, óbvio. Se tu mora num lugar que o teu vizinho mata gente, tu vai achar que é comum matar gente, vai matar. É uma coisa cultural, entendeu? Mas tu tem que ser incentivado de alguma forma a entender o caminho certo. Mas você tem pouca orientação. Mas é que eu acho que tem que ser as duas coisas. Não adianta nada o governo revitalizar o centro e não dar educação. Não, é óbvio, processo. Tem que ser as duas coisas. Sim, claro. Sim, sim. Tá bem, querido. Tem que vir juntas. Era isso, então. Estamos encerrando com este assunto. Passa rápido quando a gente se diverte. 2 minutos para as 2 da tarde. Vem aí mais um Cabelo no Espaguete com o Geiso. PlayStation, Geiso. O que que tem hoje aqui, Geiso? Quer comprar um PlayStation pirata? Quer comprar um PlayStation pirata, Geiso? Mas caiba os Ai, meu, você convida. Vamos ouvir aqui, então. Voltaremos logo mais às 18h. Obrigado pela audiência e pela parceria com o Pretinho Básico. Verão Colombo, muito mais pra você. Coca-Cola, abra a felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija.